Muito boa noite a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada, qualquer horário que o pessoal está ouvindo, a gente está começando o nosso primeiro programa. Fala que eu discuto. O pessoal no estúdio aqui. Já tá batizado. Ah, esse aí que falou vai ser apresentado É daqui a o pouco. O Hector. pessoal toma uma cervejinha, então já derrubaram a cerveja. Está batizado o programa. Então, primeiramente, vamos apresentar os componentes da mesa que não é mesa, mas a mesa de discussões. Então, primeiramente, eu apresento um dos participantes, Fábio Vasconcelos. Isso aí, beleza. Esse é o lado pernambucano do programa. É isso aí. Arretado. E o segundo participante, depois de mim, Hector. Opa, já começamos bem, derramando Ele cerveja, já batizou o programa, derramando cerveja, já está batizado. Eu sou o Maurício, então, nós estamos começando nosso primeiro programa. Bem, nosso programa vai começar como sempre. Como vírgula, sempre com uma música do dia. Então, hoje a gente vai abrir com essa música que muita gente deve conhecer e tem muita gente que deve morrer de saudades. Eu, quando ouço, eu quase choro. Quem não gosta de Ramones, né? Quem não gosta de Ramones não é gente. Pra começar, tu gosta, né, Fábio? Adora, claro que adora. Então nós começamos com a primeira música do dia, do nosso primeiro programa. Por que Ramones? Blitzkrieg Bop. Por quê? Vou tirar a música aqui. Por que Ramones? Qual a história da música? Porque Ramones foi uma banda primeiro que inventou, eles não sabiam tocar, eles inventaram o que iam tocar. Adoro gente assim, eu quando não sei eu tento inventar também. Tá, então a questão da inovação. Mas Ramones, por que Blitzkrieg Bop? Por que da música Blitzkrieg Bop? A música foi feita pelo Tommy Dee Ramone na 1973, se eu não me engano, na gravação do primeiro disco, e ela fala do dia D, do Blitzkrieg Bop na Segunda Guerra Mundial. Mas como o que ficou a música pra gente? Na verdade, o refrão, hey ho, let's go, hey ho, vamos lá. Então, como a gente está começando nosso primeiro programa, eu acredito que esse refrão, essa energia, hey ho, vamos lá, seria perfeito para o momento, né? Mais escolha. Então, começamos com Ramones, Blitzkrieg Bop. Então, nós também, sempre na sequência, depois da música do dia, nós teremos a nossa frase do dia. Frase de tudo que é tipo. Antes da gente falar da frase do dia, é importante a gente salientar, para falar do programa. Aqui a gente está, nós nos juntamos, às vezes vão ter mais participantes que vão compor o nosso programa, mas a gente está aqui para fazer um programa que não necessariamente ele é politicamente correto. Se tu não gosta, tu fala. Fala de questões de qualidade, mas de uma maneira mais descontraída. Não tem revista, né? Exato. Revista exato. Digital. Exato. Então começamos com a primeira frase do dia. O politicamente correto de hoje é o que nós chamávamos de cuzão. Boa. Marcelo Nova. Boa. Alguém quer comentar alguma coisa? Cara, sem comentários, só cortando o Fábio. Falou tudo. É tudo. Politicamente, o cuzão hoje seria o que da minha época? Taxa. Não. Cuzão é o abobado, o fresco, o animal. O cuzão é o mimimi de hoje em dia. É. Entendeu? É que algumas coisas aqui que nós falamos, nós temos que traduzir para o Fábio. Algumas coisas que ele vai falar, a gente tem que traduzir. Mas o Marcelo Nova não é daqui, cara. Marcelo Nova. Sim, sim. Não, o cuzão é um termo universal. O cuzão é a tradução do S-Hall americano, né? Do S-Hall. Eu acho que é assim. É. Então, cara, se a gente partir um pouco para uma discussão a respeito do que é politicamente correto hoje, a gente vai ter dificuldade, inclusive, de trabalhar a temática politicamente correta. Até porque muitos valores estão invertidos hoje. Eu sempre digo que a própria pirâmide de Maslow está invertida já, né? As pessoas estão buscando, antes de qualquer outra necessidade, se satisfazer interiormente. De fato, essa temática, vindo de um músico, acho interessante. Apesar de que Marcelo Nova tem aí uma estrada de músicas que não são politicamente corretas. Exato. Ele tem uma... Pastor João. É. O Marcelo Nova, ele foi um cara que inclusive, basicamente, encerrou a carreira do Raul Seixas, né? Foi. Basicamente, é um cara que encerra a carreira com o Raul Seixas. É, e sobre essa questão do politicamente correto, a gente... Se a gente puxar na memória, até, claro, esse podcast, esse programa pode ser ouvido em qualquer data, mas só para informar, nós estamos gravando nesse exato momento, está tendo o show do Armandinho no Planeta, que acabou. Não, é que acabaram com o Planeta. Primeiro dia do Planeta Atlântico. Acabaram com o Planeta, então é o Armandinho que está tocando. E no primeiro Planeta Atlântida teve Mamonas Assassinas. E Mamonas Assassinas hoje não nunca faria sucesso, nem apareceria, porque seria ofensivo, etc. Ou seja, viramos tudo cuzão. Tá, então a gente vai, da nossa frase do dia, nós vamos para a pauta do programa. Que tem a ver com a frase. É, tem a ver com a frase. Tem a ver com a frase, já que foi feito pelo músico. É, então a pauta do dia. Nós tivemos aí, nos últimos dias, acho que mês passado saiu aquela lista com os melhores cantores do Brasil no ano de 2017. Mais populares, né? Mais populares. Mais influentes. Isso. Mais influentes. Ali nós temos... Pablo Vittar em primeiro. Pablo Vittar, o melhor do ano, desbancando a Anitta. Então nós começamos a nosso programa hoje para discutir... A decadência cultural da música brasileira. Exato! Isso aí, porque... Por favor. Cara, Pablo Vittar... Tá, ele é homossexual, não, ele é transexual, ele já tirou... Coisa fora? Não tirou uma. Então ele é homossexual, não me vem com trans. Na verdade ele faz um papel, ele é um drag queen. É. E foi pra música, né? É, tá, mas ele não sabe cantar. É a mesma coisa eu ir pra uma. Trabalhar. Ele não sabe cantar. Isso aí, até se ele poderia até dar um jeito nisso aí, procurando uma ajuda, mas ele não tem afinação nenhuma. Não adianta. Então, ele não tem o básico, ele não tem técnica nenhuma. Tecnicamente ele é fraco. É, a Anitta pelo menos tem bunda pra mostrar no show. E né? É o que chama a atenção hoje em dia. Claro, aí não tem mais música hoje em dia. Hoje em dia tudo é bunda. Cara, como eu falei naquele texto que eu fiz semana passada. Sobre a nostalgia das bandas que a gente escutava. Hoje, o que mais importa num show é a estrutura do palco, som, roupas, danças, etc, etc. Não se tem mais aquela preocupação com a música em si, com o riff, com a letra. Com o músico subindo no palco com uma calça jeans, um tênis e fazendo show sem precisar. Que nem eu coloquei lá meia dúzia de luz, só pra dar uma frescurinha. Mas tava feito os melhores shows que eu vi na minha vida. Não precisa de estruturas explodindo, isso e aquilo. E eu vejo hoje assim, ó, a questão do Pablo Vittar e Anitta, que são, eu acho que os dois. Como é o nome da que tá com. Que tiro foi esse agora, que é também empresariado junto com o Pablo Vittar? Depois eu vou falar, Deus livre, isso aí, cara. Jojo, né? Jojo. Olha isso, cara. Jojo alguma coisa. Ela foi? Não, é tão Jojo Todinho. É tão desinteressante da minha parte. Jojo Todinho. Que eu conheço o sobrenome dela. Mas enfim, agora tem um grande hit do momento, que é Que Tiro Foi Esse? E o que eu queria pontuar é que todos os dois, o Pablo Vittar e a Jojo, são hoje empresários. Bosta! Mas são empresariados pela Anitta. Sim. Que isso daí nos diz muita coisa hoje, porque a Anitta, que além que é muito inteligente nessa área empresarial, ela vai, na verdade, ela vai tirar o proveito do momento de todo, desse pessoal que está ali fazendo... É, fazendo mídia em cima de curtidas da internet. Né? É que hoje em dia o que vale é o clique, né? Eu queria salientar uma coisa, já que a gente começou a falar sobre se é de qualidade ou se não é de qualidade, ou se tem profundidade em alguma coisa, né? Como basicamente eu comecei a ouvir música do rock ao clássico nos anos 80, eu venho de uma região onde o brega é muito influente. A música da periferia, da minha região, principalmente em Recife, que eu sou de lá, natural de lá, é o brega. E a música de Reginaldo Rossi, a música de outros cantores, como Amado Batista, isso é muito ouvido lá. Mas essas não são as músicas que eu consideraria de baixa qualidade. Eu consideraria músicas de baixa qualidade músicas que no passado foram encabeçadas por alguns artistas midiáticos, como aquele do Ela Deu Rádio, como é o nome dele? Ela Deu Rádio. Bom, eu não vou lembrar do nome, daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, eram músicas que o cara se apresenta, Genival Lacerda, se apresentava no Cassino do Chacrinha, cara, né? O que me faz hoje refletir a respeito disso que a gente está falando, sobre o espaço da decadência, é que ele não só vem com má qualidade, como ele vem avassaladoramente rápido. Tá. Aí vem aquela questão, uma questão que eu falo. Merda, bosta, sempre existiu. Lixo, sempre existiu. Essas bandas sempre existiram. Sempre existiu o cantor lixo que fez sucesso meteoricamente e sumiu. Isso sempre existiu. Mas... músicas que pegam, né? Os hits de verão. Quando me fala hit de verão, é a merda do ano. Ponto. Normalmente o hit de verão é uma porcaria. Sempre. É uma porcaria. Agora, que tiro foi esse? Eu nunca tinha ouvido. Esses dias passou um carro na frente de casa tocando. Né? Que tiro foi esse? Que bosta! Mas tudo bem. Tá. Mas essa questão sempre teve esses músicos ruins na nossa concepção e dos outros também, porque os caras gostam só de uma música, mas sempre teve esses músicos ruins, mas o espaço para os outros estilos, as outras tribos, os outros tipos musicais sempre existiu. Um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, nós temos aqui o rock gaúcho muito forte. O gaúcho, o rock, sim, o gaúcho sempre foi roqueiro. Hoje está cada vez menos. Não só roqueiro, pop rock. A gente sempre teve Engenheiros do Havaí. Vamos fazer uma mistura. Engenheiros do Havaí, Cachorro Grande, Armandinho, Comunidade. Até o The Fala na época, Cascaveletes, Tequila Baby, TNT. Então nós sempre tivemos e a gente tinha muito show no interior do Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Sul. Que tem hoje? Não tem mais. Se numa festa não tocar um sertanojo, um funk do Zé Droguinha, o MC Droguinha, tem que tocar, não é festa. Cara, tá, tem os shows, mas hoje a gente não tem mais o espaço. A praga do sertanejo universitário dominou tudo, tu não tem mais espaço. Cara, hoje em dia tu vai no banheiro, tu faz o número 2, puxa uma descarga, toca o sertanejo. O barulho da descarga de tanto que tu toca, tu conhece as músicas. Cara, eu não gosto de sertanejo universitário. Não gosto. Eu não pego, nunca peguei pra ouvir em casa. Mas eu te digo, se tu bota tocar aqui, eu conheço quase todas as músicas, porque onde tu vai e toca. Então eu acredito que antes tinha esses músicos, o hit de verão, aquele músico de um som só, tinha. Só que hoje existe esses péssimos músicos e eles estão tomando tanto espaço que a música boa, a parte cultural, as bandas que produzem, fazer, que sabem fazer, quem sabe faz ao vivo, né? Estão perdendo espaço porque é só esse tipo de festa. Um exemplo, sertanejo, funk e pagode. É os três tipos que tem que ter numa festa. Hoje em dia, sabe o que? Eu vou falar, sabe qual é que eu me sinto hoje? Se eu chego num local e falo, ah, eu gosto de rock, capaz de me olharem como se eu fosse um drogado? Um ex-presidiário saindo da cadeia? Porque não é o que você sente quando fala, ah, eu curto rock, curto punk rock, meu Deus, você é louco da cabeça. Eu acho que a geração atual, há uma total desinformação a respeito da história da música pop no Brasil, do rock. Na verdade, a década de 80 foi muito fértil. A década de 80 que vem aproveitando o fim da ditadura traz bandas que são hoje dinossauros, históricas, né? Vai das bandas de Brasília, que a maioria das pessoas conhecem, né? Que veio justamente de alguns filhos de militares, inclusive, que se revoltando com o pai, produziram. E vem de Cazuza, que já conhecia aquele pessoal de Brasília, vem do Legião, vem do Capital Inicial. Enfim, a música da década de 80 ela é muito fértil. Na década de 90, tu já vê poucas expressões em relação a essa fertilidade que eu estou falando, mas com muita personalidade. A gente vai ver um Skank, a gente vai ver bandas como Charlie Brown, Jota Quest, Titãs já era da década de 80, né? Mas a partir dos anos 2000, a gente começa a ver uma falta de fertilidade nessa, né, no rock brasileiro. É verdade. Numa música que a gurizada gosta mais, né? E eu começo a fazer uma reflexão aqui com vocês a respeito de um assunto que tem me incomodado, que eu acho que está dentro dessa nossa pauta, né? Até para vocês falarem um pouco sobre isso, um pouco o lado mercantilista disso aí. Aonde está a figura do empresário na década de 80, na década de 90 e nos anos 2000, e onde ele está hoje, não é? Onde ele está hoje nessa primeira década, nessa primeira, na verdade na segunda década. Do século XXI. Eu vejo que o empresário, ele tinha um papel fundamental na exposição midiática do artista. O empresário era um cara que, se ele não existisse na década de 80, a banda não existiria. É ele que fazia a ponte com as gravadoras, né? A partir do momento que o produto passa a se modificar, que sai do LP, entra para o CD, esse produto passa a ser cada vez mais digital. Hoje o pessoal está mais independente também. Hoje você vê o empresário vindo, na verdade, compor a estrutura do cara. Porque, se vocês não viram, hoje eu tive a oportunidade de ver um desses MCs carioca que pegou uma música de bar, na verdade uma faixa inicial, uma frase, né, de uma música de bar, uma frase do Alcorão. Não era do Alcorão, cara. Era uma frase, na verdade, de uma obra de bar que é conhecida, uma obra que todos os flautistas aprendendo. Tá. Depois eu vou falar então do Alcorão. Quando eles estão aprendendo a tocar flauta, por exemplo, eles tocam essa peça de bar. Vou ficar devendo pro nosso pessoal que nos escuta qual é a peça. Se alguém souber, manda aí depois. O que é que o cara fez? Ele pegou um riff ali, né, que se repete, né, assim como nas sinfonias você tem frases musicais que se repetem, né, você pegou obra de bar, principalmente do barroco tardio, né, que você vai pegar Mozart, Bach e você vai perceber essa repetição. O cara pegou ali um pedaço do que a flauta fazia, da frase que a flauta fazia, colocou numa letra que não tem absolutamente nada a letra, né, e fez um sucesso, né? Isso pega, porque isso é matemática. O cérebro, ele percebe essas coisas, essas frases aí, e ele é afetado imediatamente. São coisas que pegam. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O jingle. O que é que eu quero dizer com isso? O início da música com uma flauta? Não, o que eu quero... Eu já sei, cara, qual é a música. Já sabe, né? O que eu quero dizer com isso, pra passar a fala pra vocês? Cara, esse cara tá com milhões de seguidores no YouTube. Esse cara que se apresentou com essa proposta dele de MC alguma coisa pra fazer um funk com um pedaço de uma música de bar, ele já está com pessoas em outros países pedindo licença para gravar na sua língua. Ou seja, cara, o que é que eu quero dizer? Na década de 80, para esse cara ganhar a expressão internacional, muito provavelmente ele não ganharia, porque isso dependeria muito do empresário dele. Uhum. Hoje, ele com a mídia, com a rede mundial, em uma hora ele pode estar sendo seguido, pode estar sendo visto por milhões e milhões de pessoas. Está no mundo inteiro. Cara, é nisso que a turma está entrando. Então a bosta vai para milhões e milhões de pessoas. Independente também. Eles estão totalmente independentes de gravadoras. Mas essa questão que e aí os caras correm atrás. Claro. Porque, tu tem 40 milhões de pessoas te seguindo? Cara, a Globo olha para isso e fala, chama esse cara. Claro. Esse cara tem uma tribo. É. Porque agora você não forma mais fãs, você forma tribos. É. E aí a Globo vai atrás, os programas de TV vão atrás. Tribo tipo The Walking Dead, por favor. Então, infelizmente, para a qualidade, para a capacidade e a qualidade musical, infelizmente, não sei o que, é que vocês acham, mas isso é o advento da grande rede mundial de computadores que nós temos, né? A informação hoje, ela está no mundo todo, é online. Já muito rápido, né? Ela está online. Mas uma coisa que agora já está, caiu, deu. Já, milhões de pessoas já assistiram. Quando a gente vê no planeta Atlântico desse ano de 2018, uma das grandes atrações ser Pablo Vittar e Anitta, eu tenho certeza que isso é... degradante. Extremamente comercial. Triste. Por quê? Porque o cara está chamando as tribos. É? Que ele já sabe que são esses dois aí. Claro. E vai pra lá. Claro, mas a questão que tu tava falando da internet, o YouTube, hoje tu grava um vídeo, eu posso pegar meu celular e gravar um vídeo aqui em casa olhando uma série e comentando a série. Vai ter, se for das tribos, vai ter muita gente que vai curtir, vai compartilhar, então é bem isso aí que tu falou. O problema é a qualidade, né, Matheus? Aí vem a questão da qualidade, que aí é nesse ponto que nós queremos chegar hoje da discussão. Zero letra, zero, né? Da discussão. A degradação, porque... principalmente no Brasil, né? Eu não vejo o americano... Não, porque assim, ó... Qual é o panorama que você tem no Brasil? Você tem no Brasil uma degradação e um empobrecimento da qualidade musical. Acho que alimentado por essa facilidade que a internet dá. Mas, cara, tu vê um país como os Estados Unidos, que produz coisa de qualidade, os artistas que são bons, eles aparecem na internet. Os caras se utilizam na internet, mas a gente não vê essa porcaria que tem aqui no Brasil acontecendo nos Estados Unidos. Se acontece, a gente não chega assim. Não acontece. Na verdade, assim, ó, essa questão da qualidade, como tu tava falando, tudo que é estilo musical surge em novos cantores. Por exemplo, o forró, o brega, sempre vem. Aí que caímos no que tu falou, questão da qualidade. Não tá vindo mais bandas de qualidade. O rock, que tu falou, nacional, rock nacional, cara, me diz uma banda nova, assim, que estourou, que o que produzia era bom. A gente teve aí alguns programas de TV que massificaram alguns talentos novos aí, como o Superstar, não. Superstar? Não, The Voice? Não. The Voice, não. Era... bom, aqueles programas que apareciam talentos novos, isso tá em alguns, né? O Ídolos é assim... The Voice, né? É uma tentativa de massificar o surgimento da peneira. Empurrar com ela abaixo. Utilizar da grande peneira que a TV pode fazer. Empurrar, né? Não é à toa que um dos vocalistas, ou o vocalista que pôde fazer... uma excursão com o Queen, a formação original do Queen, sem o Freddie Mercury, ele é um cara que advém do programa Ídolos lá de Londres, né, da Inglaterra. Né? Ou seja, você pode, mas a gente não vê aqui no Brasil esse pessoal. Eu me lembro daquele Suricato lá, daquele programa. Né, o Superstars, o primeiro, que foi Malta, Suricatos e uma banda de blues lá de Brasília. Cara, assim, ó, mas aí vem o que tu tava falando. O primeiro Superstars, as três primeiras bandas que chegaram, que foi Malta, a segunda era uma de jazz, que era três, quatro guridas, acho que de Brasília, muito boa, e terceiro ficou Suricatos, tá? Tem o Bola, que é famoso aqui no Sul, né? Não, teve várias... A Melody, que também saiu, teve várias bandas que saíram dali e fizeram sucesso. Não, várias bandas boas. Por exemplo, a Malta, ela fazia uma música na semana pra tocar na quinta. Tá, beleza. Aí o segundo programa, a segunda edição do Superstar, depois que teve Malta, essa aí de jazz, e a Suricatos. Quem é que ganhou a segunda edição? O Claudinho Bochecha Júnior lá, o não sei o que, Orelha. Deu! Já mostrou! Porque comercial. Tu acha? Malta sumiu. Suricatos? Faz show. Deve fazer. E tu acha que o Claudinho Bochecha Júnior, esse aí, não estão fazendo show? Agora no carnaval não estão fazendo show que nem louco? Aí vem a questão comercial. Só outra coisa que eu ia a falar. A minha pergunta a respeito disso é a seguinte. Qual é a sustentabilidade desse pessoal? A gente ainda não provou. Nós não temos ainda como mensurar, nesse momento atual, quão sustentável é, por exemplo, a carreira da Anitta. O quão sustentável vai ser a carreira de um Pablo Vittar. Enquanto a bunda da Anitta estiver para cima. É, tudo bem, mas. Que é bonito. Ou ela se sustenta mesmo, na minha opinião, não vai ser tanto assim. Ou a instantaneidade como esse pessoal chega, daqui a um pouco tempo, esse pessoal sai de cena. O ciclo está muito rápido. Como foi instantâneo essa menina, Todinho, apareceu agora semanas atrás, cara. Vai subir. Eu acho que eu vou te dizer o seguinte, ela não. Em 2017 eu não conheci ela. Nós estamos em fevereiro. E ela, poucas semanas, ela teve no Fantástico. Em março de 2018 ela já some. Eu ia falar uma coisa agora há pouco, até o assunto foi indo, eu acabei não falando. Falando dessa MC Todinho aí, ela foi pro Festival de Olinda, abrir o Festival de Olinda. MC Todinho, ela foi. Ela foi muito bem dito isso. Tá, ela foi pro Festival de Olinda. Um dos grandes bailes de carnaval. Isso, cara, ela chegou falando assim, ó, merda, ela não sabia o que ela tava fazendo. Ela começou a fazer cover de outros cantores, que o show foi uma merda. Que jornalista, repórter, que a plateia toda não sabia o que estava acontecendo. Ela estava perdida. Lá pelo meio do show ela tira o banheiro, aí deu, né? A grande notícia cerrada não foi o baile, foi a merda que foi o show dela. O show dela, o rapaz foi uma merda, pegaram e botaram ela. Por que botaram ela por primeiro? Porque tá no momento. É que nem ela falou, eu incomodo porque eu sou preta, pobre e gorda. Pô, vai pra puta que te pariu, cara. Não sei. Vai pra puta que te pariu. Agora vai... Ai, sou preta, pobre e gorda, por isso que eu incomodo. Tu incomoda porque tu não sabe cantar, louca. Tu é uma bosta, tu só tem uma frase. Eu vou fazer uma frase, botar um batidão atrás, eu tô famoso. Para! Vai pra puta que... Cara, mas vai pra puta que pariu mesmo, olha. Esse dia eu tava no tava na reportagem, sou preta, pobre e gorda. Tava no Facebook uma matéria que fizeram, não me lembro qual site que foi lá. E aí tava falando do Pablo Vittar. Ah, que tava uma polêmica, que estavam dizendo que o Pablo Vittar é só porque ele é gay, ele não pode fazer sucesso no Brasil. Um cara chegou e botou duas linhas só assim, ó. Ah, porque aí uma mulher perguntou, ah, por que ele não pode fazer sucesso no Brasil só porque ele é gay? E o cara botou embaixo, não, porque ele não tem talento. Conheço gays que tiveram ou que têm talento, que estão vivos, outros são mortos. E botou abaixo assim, cara só Fred Mercury, tudo, Elton, cara, Cazuza, Elton John, tudo, cara, tudo, e o Cazuza, e assumidos, né? Assumidos, cara. E é o cara George que Michael, tem, tu sabe qual é o problema, Jorge Michael, sabe qual é o problema que a gente que tem, hoje nós vivemos no mundo do coitadinho. Ah, e ele é gay e é trans e canta mal, tem espaço. Puta, imagina, ah, mora cantando com o Copa Game, essa é Jojo Nescau, não digo que eu fiquei espantado porque o cara espera qualquer coisa, mas eu fiquei um pouco meio assim com o título da matéria. Sou preta, pobre e gorda, por isso que incomoda. Quer apelar? Cara, isso, o que que é isso? É o coitadinho, ai, tu acha que eu vou olhar, meu Deus, ela é gorda, é pobre, ai, eu vou ouvir a música, não, uma bosta, não vou ouvir, e complementa então, ela é preta, pobre, gorda e sem talento. Deu, aí sim, aí fechou. É exatamente isso que você está falando, que em outras palavras, o Marcelo Nova cita o politicamente correto. Uhum. Ela está nesse pensamento dela, ela está politicamente correta. Porque ela está fazendo sucesso porque ela vem do meio desprivilegiado, vamos dizer assim, da sociedade. Né? Mas isso não quer dizer, cara, isso acho que a internet ela conseguiu criar esse tipo de fenômeno. Eu creio que isso é um fenômeno cultural. E ele, na verdade, está ganhando um espaço na classe média, na classe alta e na classe média, a ponto de não haver contestação. Mas é uma a classe média para... quer ouvir a Anitta. Mas é uma apelação. A classe média quer fazer selfie, quer fazer vídeos pequenos levando tiro. É, não é? Porque a não classe... mora lá tomando. Olha aqueles enfermeiros que perderam o emprego lá, que foram fazer o vídeo lá nessa porcaria aí. É? Foram bem vendidos. Feito. Bem feito. Tinha que ter tomado os olhos mesmo. Mas só, é apelação. Esse é o problema. Um exemplo de apelação esse agora é que a gente tem, Pablo Vittar e Lucas Luco. Que a Lagoa Azul, só que vem a cobra junto. Cara, por favor. Não precisa apelar, tá? Mas beleza, o pessoal gosta, a gente tem que respeitar, tem que ser politicamente correto. Politicamente correto, caralho! É um louco agarrado num outro louco se passando por mulher! Entendeu? Esse novo videoclipe agora do Lucas Luco com esse Pablo Vittar aí, criaram até um meme agora, não sei se vocês já viram. Não. É uma foto assim, em cima tá ele abraçado numa baita de uma gostosa, uhum. Uma mulher de respeito, quando eu tinha uma Dodge Ram. E aí embaixo ele com o Pablo Vittar, comprei uma Duster. Que bosta, cara. Tá louco, cara. Hoje não se precisa de empresário pra em poucas horas fazer sucesso. Você fazer um hit e fazer um sucesso no mundo inteiro. Então a partir disso... Olha a nossa menina do trabalho. É, os outros vão atrás, os outros, a categoria, o mercado vai atrás desse pessoal. Porque esse pessoal vende. Se esse cara coloca uma blusa... sei lá, algo diferente. Vai lançar e vai vender. Ele vai lançar, aquele, o mercado vai lançar. Vai ter sucesso, coisa, é verdade. Né? Então, na verdade, a Anitta, você pode chamar ela de tudo, menos de burra, cara. Não, gostosa. Né? Ela tem, na verdade, alguém por trás ali que está muito bem antenado com esse tipo de proposta. Ah, queria ser, né? Eu, queria ser eu também. A Anitta vende, você veja que a Anitta, ninguém canta os riffs da Anitta. Nem ela. Mas ela vende muito bem. Ela vende muito bem a imagem dela. E diferentemente dessa todinha, desse Nescau aí que tá aí, a Anitta é uma pessoa culta, cara. Ela fala várias línguas, entendeu? Ela é uma pessoa centrada. Não que seja culta, mas assim, ela tem mais. Ela é uma pessoa centrada, ela é uma pessoa trabalhadora com sucesso. Eu não tenho certeza dessas informações. Não, isso aí é coisa que o cara vai vendo em reportagem. Ela não é uma pessoa que teve uma vida desprivilegiada, sem estudo, enfim. Ela já começou no meio do caminho. Não, e ela também. Ela não desceu da favela ou da comunidade para o asfalto, né? E ela batalha. Ela tem objetivos e cumpre, chega, alcança. Eu prefiro dizer que ela é inteligente, cara. Que ela tá usando muito bem, inclusive no momento que ela vem empresariar. Ela só não fala mais com a gente, não, né? Eu tô falando na verdade de mercado, né? Porque ela tem uma frase no Nordeste que nessa hora faz muito sentido. Onde grama não cresce, mato cresce. A gente pode pegar aí e fazer uma rápida reflexão, vocês dois, por exemplo, e me dizerem qual é a banda de rock, já que a gente começou falando de rock hoje no Brasil, que está ocupando espaço na mídia, na internet, em qualquer lugar. Nenhuma. Algum talento que surgiu, uma banda de rock qualquer. Não tem. O rock mesmo brasileiro, cara, ficou lá atrás. Hoje, quando a gente fala do rock brasileiro, a gente está falando de caras que são dinossauros hoje. NX Zero, CPM 22, que eram bandas emo na época, era emo, hoje já são rock e já a gente já ouve com nostalgia, porque já faz muito tempo. São bandas que há pouco tempo atrás eram novas. Que só Titãs, cara, que só... Mas aí é muito... Paralamas, quer dizer. E expressões até que vieram um pouco depois, que, como eu falei, Skank mesmo, Charlie Brown Jr. Raimundos. O Pão da Minha Prima. Cara, é complicado, porque onde grama não cresce, mato cresce. A produção cultural do Brasil, nas diversas áreas, que são pop, vamos dizer assim, ela está de baixo nível, porque não tem aparecido. Aí, por ironia do destino, aparece um cara, eventualmente ele aparece em algumas propagandas de rádio e algumas propagandas da TV, eventualmente mesmo, e... Por ironia do destino, esse cara está sendo indicado para o Grammy de Canção Latina, que é o Silva. Talvez vocês não tenham ouvido dele, mas tem um cara brasileiro que para esse Grammy agora que vai acontecer nos Estados Unidos, está sendo indicado para um dos melhores, como um dos melhores cantores latinos, concorrendo ao prêmio de cantor latino. O Silvio é um capixaba, que a última obra dele, o último trabalho dele foi cantar músicas da Marisa Monte. Vocês já devem ter visto algum cara aí que ele, como intérprete, ele tá fazendo um trabalho aí muito bom, interpretando músicas de Marisa Monte. Pô, o cara, ninguém fala desse cara. Quando a gente fala aí do ranking, esse cara não aparece em lugar nenhum. Aí o cara aparece como representação da música latina no Grammy nos Estados Unidos. Pois é. Quer dizer, o cara tem muita qualidade, né? O cara tem muita qualidade. Foi direto lá pra fora, né? Né? Eu sou muito saudosista para algumas coisas, cara. A gente tá muito pouco criativo. Eu que venho de uma região que por exemplo, produziu um Chico Sainz, cara. Um cara que pegou uma batida do maracatu, juntou com o do rock, para criar uma coisa nova. A gente não cria nada novo. Mas aqui é tudo midiático hoje em cima da internet. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tinha banda de tudo que é tipo. Cara, eu, um exemplo que eu vou dar, aqui em Santa Maria, uma banda que eu curtia muito, que eu conhecia todas as músicas, a gente até tocou em alguns lugares juntos, era Comissário Silas. Era uma banda local, da Santa Maria. Então tu tinha espaço para tocar, não só aqui, mas no Brasil, em outros social. Lugares, em Certo Social também, na mesma época era Comissário. Então tu sempre tinha opções para buscar. Hoje tu não tem mais opções. Tipo, eu gosto de punk rock, gosto do... Por exemplo, eu gosto de Comunidade Ninjitsu, Tequila Baby e Armandinho. São três estilos diferentes, voltados para pop rock, rock e pop. Mas hoje, raramente tu tem um show deles. Raramente. Mas tu vai em qualquer festa e tá tocando o quê? Tá tocando Jojo Tadinho. É. Tá tocando MC Droguinha. Sabe? Então, a questão, eu acho que não é nem decadência. A classe média consome, uhum, e forma opinião a respeito disso. Era isso que eu ia falar. Aqui em Santa Maria, só pra eu dar um exemplo do que tu falou a respeito do gosto musical e algumas coisas que foram vivenciadas aqui em Santa Maria, eu tive a oportunidade, quando eu era adolescente, de ir pra um show de três bandas casadas que estavam fazendo uma turnê lá em Recife. Na época eu era adolescente e eu tive a oportunidade de ir pra esse show. Eram três bandas que eram bandas novas que estavam surgindo. As bandas eram Tóquio, que era do Supla, Ira, que estava estourando Flores em Você na época, e uma banda chamada Zero, que o cara tinha uma voz muito legal, mas ficou apenas em dois ou três hits e depois sumiu. Cara, o Ira esteve aqui em Santa Maria e eu fui assistir o show deles. Eu fiquei espantado como a galera que tava lá era tudo galera mais velha. Não tinha nenhuma gurizada. Ninguém conhece a banda, uhum, cara. Ninguém conhece nada desse pessoal mais antigo. E aí, eu pego, por exemplo, o exemplo do meu filho. O meu filho foi que me apresentou para o Pablo Vittar, pô. Eu nem sabia quem era esse cara. Aí ele... Pai, olha aqui. Dá uma olhada aqui. Que aqui nesse vídeo, inclusive, vai aparecer o peito de não sei quem. É, uma notícia uma semana. O guri, a teta do Pablo Vittar. O guri vivencia o que a galera do colégio dele vivencia. O que está na mídia. O que está na mídia, o que está na internet. Então, cara. Eu conheci o Pablo Vittar pelo meu, mas ele foi partilhando no Face, chamando de desgraçado e coisa ruim. Pelo menos isso ele já cresceu e eu consegui botar na cabeça dele. Mas tu tava falando da questão dessas bandas que tu foi num show que só tinha gente na antiga. E a banda tá até hoje. Aí quando eu falei em sustentabilidade, quando eu falei até que ponto a Anitta se sustenta, é quando eu falo, por exemplo, de uma banda como o Ira, que apesar de ter tido problemas com o vocalista, o cara se passou uma época mal com esse droga, pô, o cara tá, eles estão aí, estão fazendo turnê, já vieram até aqui para Santa Maria, eles estão vivos ainda, fazendo, produzindo coisas. E até que ponto essa geração vai curtir a Anitta? É isso que eu me pergunto. Ou a velocidade é a mesma? A mesma velocidade com que ela chega no Brasil hoje fazendo sucesso é a mesma com que ela vai sair? A pergunta é, essa classe média que consome isso, ela está em busca do descartável ou ela realmente tem sustentabilidade, uma Anitta, Pablo Vittar? Né? Será que nós vamos estar falando de Anitta no final desse ano? Eu acho que não, cara. Eu acho que sim. Anitta, eu acho que sim, porque ela é tudo focado no marketing. Ela é muito marketing. É. Só que tem uma coisa assim, ó. Na questão do... na questão do, do... Cara, tu pode dizer que o cara vai botar uma cerveja pra ti. Tu tá tomando uma cerveja, é, né? É, tá, tá botando uma cerveja ali. O cara se concentra. Toda a cerveja, ele, o cara se concentra olhando, vai que vire, né? É que eu tô além de bebendo assim de um cigarro. Cara, já deu um tiro na... ele já deu um tiro na Jojo? Fumando cigarro. Não, que tiro foi esse? Foi no primeiro, segundo de transmissão. Mas tu falou da questão da, da classe média começar a comprar esses projetos, o que nem eu falo, a música desceu o morro e foi pro asfalto, pra quem não conhece, lá no Rio de Janeiro se fala, né, que a favela é o morro e a classe média, ricos, é asfalto. Então, desceu pro asfalto e, como tu falou, foi comprado pelo asfalto, foi, a classe média comprou, por isso que ainda se sustenta. Porque a Jojo Tadinha, ela sempre vai ter espaço nas favelas do Rio, mas não vai ser os shows que ela fez agora, nesses últimos dias, no Brasil inteiro. Vai ser na favela ali, um baile funk ali, outro baile funk aqui. Então, que no início era só consumido lá dentro daquele gueto. Uhum. Hoje, com a internet, eles jogam pro mundo inteiro. Sim, só que ela vai voltar a ser consumida lá, lá dentro até vai ficar tocando. Saindo do rock, saindo dessa questão de funk e tudo mais, como é que é a questão do brega lá pra cima? Então, continua forte? O brega é sustentável. O brega, ele continua tem, é que nem a música gaúcha aqui no Rio Grande do Sul. O brega, pode estar a merda que for a música no Brasil. No Rio Grande do Sul sempre vai ter um baile aqui, um baile ali que só e aqui no Rio Grande do Sul tem uma coisa, que eu não sei como é que é lá pra cima. Se tu vai no baile gaúcho, tu não entra de qualquer jeito. Tem que entrar de bombacha ou de calça jeans, um sapato arrumadinho certinho. Uhum. Não vai ver uma louca lá de qualquer jeito e não tocando qualquer música. Só a música tradicional. É, eu acho que isso tem que ser validado. Como temos administradores aqui, né? A gente pode dizer que esse tipo de fenômeno tem que ser validado. Vou te dar um exemplo, né? Hoje, respondendo a tua pergunta, hoje o brega, realmente, o brega é consolidado, é uma música de periferia, é uma música de empregada doméstica, né? É uma música de uma classe social mais baixa, desprivilegiada, que vive aquele romance do cara traído, é aquela coisa passional. Uhum. Sempre está surgindo. Coisa do dia a dia. Sempre está surgindo novos talentos, né, em relação a isso, seja num brega mais forrosado ou num brega mesmo puxado, rasgado. Né, que a gente já tem aí algumas expressões nacionais, como eu citei Amado Batista, Reginaldo Rossi, né, que fala brega do cara, que dói a alma. É, o brega que dói a alma, isso foi validado já. Teve um fenômeno na década de 90, e a gente falando um pouco dessa retrospectiva que a gente citou antes, que ele já foi validado, eu diria que ele não nacionalmente ele perdeu muito espaço, que foi o Axé Music. Ele passou um tempo muito forte na mídia. Falar, né? Você lembra que na década de 90, o Axé Music, ele roubou muito espaço do rock e fez um casamento com o sertanejo. Sertanejo que na época era não aquele sertanejo matuto, caipira, de raiz, mas era o sertanejo das duplas, do Zezé de Camargo, do Chitãozinho Chororó. Peraí, desculpa só te cortar. Nós estamos com a tela aqui, passando o planeta Atlântida, vai entrar um quilo no palco. Cara, por favor, procurem na internet um quilo entrando no palco. Cara, abrindo as portas do presídio, os caras vão cantar e vão voltar pra lá. Os guris de bosta! Tem um ali que... Sabe? O que eles estão vendendo? Eles não estão vendendo a música deles, o show. Eles estão vendendo o estilo marginalzão. Sim. E é isso que a classe média está comprando. Que é o cara com bonezinho, com camisetão, que diz que atira e fuma isso e aquilo. Aí, ó, um exemplo. Não, é mídia. Tem o cara ali, o primeiro ali, que eu acho que é o vocalista, tá coçando o saco ali agora. Uhum. Ele tá com, pegou um lençol lá da cadeia. Uhum. O outro ali tá com, sabe, óculos, é 9 horas da noite, que já tá noite. Não, um aqui tá dia. Trunks, aquele do Dragon Ball ali, ó. Tá com cabelo azul. Uhum. E o outro ali é o Santo Tortinho. Tá. Ali tá normal. Ah, aí eu te digo, o que tem ali? É mídia. Vendendo, eles são os caras do mal que cantam Eles vendem, eles pra o mercado, eles são interessantes. Quando eu digo... O Racionais já não faz essas frescuras. É importante a gente dizer aqui para o pessoal que está nos ouvindo que quando a gente diz que a classe média está consumindo esse tipo de fenômeno, a gente não está isentando também as outras classes que consomem isso. É porque nesse momento que a gente cita que a classe média está consumindo isso, a gente está falando que é a, forma, a classe que forma mais opinião é a classe média. Claro. E no momento em que a gente cita, a gente não está excluindo, por exemplo, que a classe mais baixa, uma classe social mais baixa, mais não consuma isso. Claro, e a classe alta também. É quase que uma resposta a respeito disso. Olha lá o exemplo, ó, não pode fumar hoje em dia, por regra, não pode fumar na frente da televisão. Não pode fumar em lugar nenhum. Fechado. Ambiente fechado, está fumando. Olha ali, vai entrar fumando. Mas tu sabe por que vem? A gente tá quebrando regras. Aí é legal. A questão, ele não está sendo ético. Isso é legal. Mas na hora de xingar político que roubou... Aí tu é cuzão. Aí tu é cuzão. Segundo Marcelo Nova, quando tu xinga o político, essas coisas, tu é cuzão. E apoiar o cara que entrou fumando num local com ambiente fechado, que por lei não pode. Vocês viram o cara falou agora falando no reto? É legal. Vocês viram um cara falou, não me lembro onde que foi, numa entrevista que eu vi no YouTube, falou uma merda, cara. Que o funk de hoje em dia é baseado no funk americano. Nunca foi. Da onde, cara? O cara pega as letras e traduz do rap americano. Do rap americano, desculpa. Não é do funk. Tu pega rap. Funk americano? Chuck Berry. Então, não, tocava rock e tocava funk, cara. A origem do funk. A própria comunidade ninjitsu, eu tava ouvindo uma entrevista do Manu Chains essa semana. Sabe qual é a principal banda que pode se comparar as letras, a temática da letra com a dos Estados Unidos? Racionais. É? Que fala do que eles viveram, claro. Do que eles vivem, das lutas que eles vivem, não sei o que, não de a bunda, não sei. Fala das injustiças. Um exemplo do que eles vivem, ou viveram. O exemplo que eu estava vendo a entrevista do Manu Chains, ele falando que a comunidade, eles fizeram uma coisa que só uma banda no mundo fazia, misturar, pegar o funk dos anos 70, americano e brasileiro, e botar guitarra. Uma batida de rock em cima do funk. E ele se baseava, até ele falou dos funks aquele funk famoso, cara, no meio da década de 90. Brasileiro. Aquele eu só quero. Ele estava contando a história desse funk. Era o bonde. Tu sabe quando? Era o bonde. Tu sabe onde estourou esse funk primeiro? No exterior. E depois estourou no Brasil. Então, a partir dali, o funk, aí degringolou. Aí é o que a gente, resumindo, o que a gente está tentando comentar hoje. O próprio funk, até um certo ponto, o rap, até um certo ponto, o rock, até um certo ponto, que mais? O reggae, até um certo ponto, chegou ali e começou a degringolar, decair. Veja só, essa fase de cair... Eu vi um pouco, eu acompanhei um pouco ali o início, por exemplo, do El Chan com a boquinha da garrafa, e eu me lembro que chocava-se, muitas pessoas se chocavam na época, e na época nós não tínhamos o que hoje a internet facilita de se produzir muitos vídeos, e eventualmente a gente via uma criança em algum vídeo caseiro fazendo, crianças de pouca idade mesmo, de 5 anos, fazendo a boquinha da garrafa. Colocava uma tunda verde. Pois é, cara, mas assim. Aquilo dali chocava, mas a ação de você ver aquela criança, aquele momento ali, ele não tinha a distribuição e a repercussão nacional que se tem hoje. É. Por exemplo, claro. Eu vi essa semana, eu tive a oportunidade de estar vendo essa semana, um programa que mostrou a sarrada, é isso? Sarrada no ar, puta que pariu. Crianças de escola e com professores do lado, crianças de escola pública, fazendo sarrada. Tem festinha de colégio. Festinha de colégio. Crianças ali, provavelmente de 7, 8 anos de idade, dançando meninas com meninos e fazendo a sarrada. Hoje isso ganha rapidamente ganha uma repercussão. Uma repercussão, né? O Chan não se sustentou. Hoje a banda não existe. O próprio Axé Music, hoje, ele só existe durante os carnavais. Eles tentaram voltar a formação original. Eles tentam, mas eles não têm mais espaço comercial. Né? Agora, a minha pergunta é sustentável esse tipo de trabalho, esse tipo de carreira? O fenômeno existe, ele está aí. Ele já está aí. Ele está tanto aí que, como vocês disseram, a lista do ano passado de melhores expressões da cultura musical brasileira, teve como primeiro lugar um cara como Pablo Vittar. Eu acredito que a partir desses últimos anos, tudo que vier aparecer no mundo musical, cultural, vai ser descartado. como tudo, a gente é, essa pós-modernidade, hoje tudo é descartável, um relacionamento, os teus valores, a família, amigos, hoje tudo é descartável. Querendo ou não, nós ainda que temos na base de... Nós vimos a internet nascer, né? É, a gente tem nossos 33 a 40 anos, assim. Média 35 anos aqui. E essa geração que está vindo hoje, ela é total, ela descarta tudo. Tudo. Ela descarta, a cultura, ela vai ser descartável. Não vai mais, eu, na minha opinião, acredito que não vai mais ter bandas que vão surgir e deixar cravado na história como deixaram Beatles, Ramones, Nirvana, Iron Maiden, Metallica, aquela coisa, aquele trabalho que é pro resto da vida. Eu, meu filho, cara, meu filho ouve, claro, por parte da mãe também, eu sou mais punk rock, ela era metaleira, a mãe dele, ele é mais, Metallica é a banda dele. Agora ele tá começando a ouvir direto Tequila. Porque, claro, conhece o Duda Calvin, parte, né? Já foi num show da Tequila Baby, mas são, querendo ou não, as próprias bandas gaúchas, tem muita música que a gente tem aí que Cascavelletes deixou sobre um céu de blues, a Bebendo Vinho, que é do Vander Wilner, que a Geraldo Grêmio canta. E ontem eu tava vendo um jogo de Deportivo Táchira Independiente Santa Fé pela Libertadores. Sabe quem que a torcida tá cantando? Foi você, pro Táchira Bebendo Vinho. Então, são músicas que marcaram, pelo menos regionalmente aqui, que pode ter certeza, os filhos do meu filho vão ouvir. Tantas bandas internacionais, mas essas bandas de hoje é tudo descartável. Cara, tem um de louco ali, só tem dois cantando e os outros vai. Divide o cachê, né? Divide o cachê. É, de fato, a pós-modernidade, ela tem como uma das marcas da pós-modernidade é exatamente a instantaneidade das relações, né? É, tudo é muito descartável porque tudo é muito instantâneo. É, enquanto no modernismo foi a velocidade, hoje já é a instantaneidade das coisas. A gente degustava e saboreava mais, hoje é tão rápido. É aquela história, né, cara, que tu para e pensa, eu nasci isso, na época errada. É, isso na verdade cria uma, isso na verdade errado. Gera no ser humano que vive a pós-modernidade uma crise tamanha. Porque ele vive, na verdade, um vazio, porque ele nada aprofunda. Tudo sempre fica na superfície, na espuma. E ele vai trocando de prazer em prazer, não cria raízes, de prazer em prazer, de coisas descartáveis, pessoas, relações, religiões. Cara, em todos os campos. Então as pessoas ficam cada vez mais superficiais. Tu vai conversar com uma pessoa hoje que tenha aí seus 17 anos, muito pouca coisa tu vai ver, a não ser que ela tenha sido educada de uma forma diferente da grande maioria, pouca coisa tu vai ver de profundidade, porque ela vive, na verdade, num sistema que leva ela o tempo todo a um consumo rápido. Quando aquilo não servir mais, ela troca para outro. Claro. Né? E nós estamos vivenciando uma crise. Esse ser humano hoje da pós-modernidade, ele vive uma crise. Ele vive uma crise. Nós que estamos nessa pós-modernidade, nós que estamos aqui hoje, nós vivemos isso também. Só que a gente saboreia de forma diferente. A gente está aqui só falando de coisas do passado, né? A gente tem dificuldade, inclusive, de se relacionar mais hoje do que se relacionava na nossa época de adolescência, de juventude, né? Aí eu te digo uma coisa, a parte psiconeural vai estourar mais pra frente dessa geração. Aí tu vai ver, meu filho. Isso é, a gente pode debater num outro programa, falando... Porque é que a cabeça dessa galera daqui a alguns anos vai gerar muitos problemas. Sim, imagina, de depressão. Imagina a cabeça dessa ansiedade de hoje em dia escutando um funk que começa com a frase Oxanaena, vem com a boca na linguiça. Puta que pariu. É impressionante. Meu Deus, cara. Tá louco? É churrasco? É impressionante. Ah, pra puta que pariu, cara. Tem mas vai tomar no cu, cara. Tem comentário. Aí eu pedi, vai tomar no cu. Quanto que isso aí ia tocar? Aí o cara veio a público. Aí tu faz um Tinder. pra comer mulher, e tu é machista, porque tu quer comer mulher. Aí a música que escutam é bem com a boca na linguiça. Vá pra puta que pariu. Aí vem o cara e fala lá na mídia, lá, isso aí é cultura, nova cultura brasileira. Cultura é meu saco, meu ovo direito. O que é mais triste de você ter essas experiências, no meu ponto de vista, é que se você for fazer realmente, como eu falei antes, um paralelo entre o momento que a gente vive no mundo, no século XXI, esse momento atual, o Brasil parece que se perdeu culturalmente na música. Os outros países do Ocidente, vamos falar assim, não estão vivenciando essa porcaria. E a internet é a mesma para todos. A capacidade de publicidade, de visibilidade, a capacidade de criar coisas novas instantâneas, ela é igual para todo mundo no mundo. Por que é que a gente não vê uma decadência gritante na Inglaterra? Por que é que a gente não vê uma decadência gritante nos Estados Unidos? Essas botas nem entram, né? Lá. E aí você começa a perceber que nós temos um problema mesmo se gerando aqui no Brasil, que está ligado à educação. Exato. Que está ligado à formação educacional e cultural enquanto profundidade. A decadência não é só cultural. A decadência também é da educação. Já entra um assunto, agora falando isso aí, que a gente pode, na minha opinião, a gente pode discutir no próximo programa. O feminismo. Cara, as músicas de hoje em dia, desses funk, elas botam a mulher num pedestal assim, ó, como objeto total. Cu do cachorro, embaixo do cu do cachorro. E aí vem agora, surgiu o movimento feminista. E elas adoram e dançam. Da merda. É? E querem pegar e dominar. Ah, o machista, Deus o livre, agora vamos começar o movimento. É, mas você, fazer as músicas, mas você veja como silenciosamente... A própria Anitta, o que que a Anitta traz num show dela, ela me desculpa. Se alguém, algum dos ouvintes gosta da Anitta... Tudo bem, eu respeito. Não concordo, mas eu respeito. Mas o que, que a Anitta traz? Ela traz um corpo bonito, pura plástica, é gostosa. Eu olharia um show da Anitta, não pagaria pra ir. Me pagasse só e tivesse open bar. Só pra ver ela recorrer. Mas assim, aí eu penso, se eu tiver que pagar R$100 pra ir no show da Anitta, eu vou na zona ali, que é 40 pila e ganho 4 latão, aí eu olho muito mais mulher rebolando. Isso é o show da Anitta pra mim. Eu pago R$50... e vejo um show do Velhas Virgens e tomo um litrão de skin ainda. E se não quiser, toma um sambão. Baita do show. E o cara ainda bebe. Mas desculpa, assim, deportar, já que é para uma outra discussão, que talvez seja o nosso tema do próximo fala que eu discuto, que pode se tratar em cima disso. E mas o mundo assim, não acabar, né? Só para pontuar, cara, nós estamos vivendo tempos de muita contradição a respeito dessas ideologias. Vou dar um exemplo para vocês que vocês vão concordar. Se por um lado existe um apelo muito forte para se defender as mulheres e lutar contra o pseudo-machismo que existe, que na grande maioria as mulheres também vivenciam esse machismo, ou seja, elas são tão machistas quanto, né? Por outro lado, um dos livros que mais vende, um dos filmes que foi mais assistido agora nesses últimos anos, são os 50 Tons de Cinza. Que dele relhada e tu vê a quantidade de mulheres, tu vê a quantidade de mulheres que vai no cinema ver esse filme, a quantidade... E sai tudo molhada! Não, teve o cinema... E a quantidade de mulheres que compra a série de livros para ler... E bicho, aquilo dali é mulher objeto. Aquilo dali é uma apologia a mulher objeto. Eu não me lembro se foi aqui no Brasil, eu acho que foi nos Estados Unidos, cara. O cara postou no Face, o Lanterninha, que chamava aqui no cinema, que é o que faz a limpeza do cinema. Que faz a limpeza do cinema. Cara, ele deixou um pepino. Ele deixou um pepino de coisa, cara. Como é bom comer uma salada. Ele entrou o pepino depois que ele foi limpar a sala. O pepino faz bem. Após o show, após o filme do Espetáculo. Faz bem. Então, portanto, vocês, nós encerramos por aqui a questão dessa pauta. Se... a gente tinha muita coisa para discutir ainda, para aprofundar. Tá na hora de beber, né? Agora nós vamos tomar uma cerveja e escutar nós vamos escutar uns Ramones, né? Já tá chegando engradado ali. Deus, então, nós vamos encerrar o programa. Na verdade, a gente pensou na parte de encerramento duas questões. Eu vou passar, a gente espera sugestões, se gostaram, se não gostaram. A gente retira se não gostaram e mantém se gostaram. Vai ter um momento grande bosta. Que é o momento grande bosta? Às vezes tu tá lá no teu Facebook e surge uma notícia do nada. É, sim. Uma notícia do jornal. Fábio Assunção passeia pela praia. É, essas porcarias. Qual foi o momento bosta da semana? É, vai ser esse momento bosta da semana. Tá. Eu particularmente até apresentei pros guris, eu peguei um título de uma reportagem que representa como até o jornalismo está uma bosta no Brasil. Como é tudo midiático. Tá? Então, como vende fazer apelo em cima, uhum, fazer matéria em cima de coisas extremamente medíocres. Né? Inúteis. Tá? Então, o momento grande bosta é... Essa semana eu toquei o celular longe porque eu não acreditei que fizeram reportagem por causa disso. Gustavo Lima rouba milho na rodovia, não sei o que, diabo, aquático, caralho. Puta que pariu! O que que eu quero saber se o louco roubou milho? Enfia o milho no cu, então! Se enfiasse o milho no cu, fosse parar no hospital com milho atravessado no intestino e tivesse... Aí as notícias... Mas roubou milho, enfia o milho no cu. No teu cu, Gustavo Lima, e da repórter que fez a reportagem. Coitado do Gustavo Lima, ele é cleptomaníaco, né? Ainda chamou a reportagem, para vou roubar milho. Vai lá, roubar milho. É. Tá. Aí, se faz, tem curioso que deu no livro. E para encerrar também a gente vai ter... Claro, a gente vai organizando com o tempo, depois a gente vai dividindo, dando tempo para comentar. A gente vai ter também um momento Você Sabia. Ah, aperfeiçoando. O Você Sabia vai ser alguns momentos vão ser... Alguns Você Sabia vão ser interessantes e outros vão ser meio cultura inútil. Que são coisas porque que, é o que nem sempre a gente sabe. A cultura presta atenção. Não, e a cultura inútil é o que vende. Nós precisamos ganhar dinheiro também. Então, derruba tudo que nós falamos. Mas a questão do Você Sabia, a primeira... O primeiro, Você Sabia, foi uma reportagem que eu li, super interessante. Vocês sabiam que os pinguins também se prostituem? Cara, prostituição. Sim, eles levam pedra. Eles gastam pedra. Qual é a moeda? É Bitcoin? Não, é pedra. É pedra. Tem um lá que guarda um monte de pedra e a pinguinha lá precisa. Assim, eu quero essa pedra. Ele me dá, agora tá a tua coisa. É. Aí foi feito e ela leva pedra. Pra te ver como essa, que é a profissão existe uma mercantilização da relação sexo, do sexo. Pra te ver, essa é a profissão mais antiga do planeta Terra. E a mais discriminada. E a mais discriminada, tá aí, ó. Até os animais fazem. Então tá, pessoal, foi grande isso aí. Abraço, galera. Abraço. Feito. Valeu, abraço.